em Efésios, capítulo de número 5, por gentileza, e eu quero ler a partir do versículo de número 29. Abra a palavra de Deus aí. Efésios capítulo 5, versículo de número 29. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém, queridos? Esta palavra que eu gostaria de substanciar a mensagem desta noite, a Quinta da Vitória, aqui na comunidade cristã Fogo e Poder. O tema da minha mensagem, o título da minha mensagem esta noite é o cuidado de Deus, porque certamente Deus cuida da sua vida. E eu gostaria de pedir a direção, o favor, a graça de Deus sobre esta palavra e convidar você a orar comigo. Se você puder, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, e sabemos, ó Pai, da misericórdia, Deus de toda graça, que tu tens cuidado da nossa vida. Tu nos amas, Senhor, e neste momento, Senhor, nós te pedimos humildemente que nos revista com o teu Santo Espírito, na revelação da tua palavra, e que esta palavra, Senhor, ela possa iluminar o nosso espírito, que esta verdade, ó Deus, fique impregnada dentro do nosso coração, e que possamos sair dessas portas cientes, Pai, plenamente contentes, sabendo que o Senhor tem falado conosco, tem revelado o mistério da tua palavra, tem iluminado, Senhor, a nossa vida pela tua revelação. Assim unge, Senhor, o pregador como toda a igreja, e que nós possamos receber a tua palavra como a água viva que brota da fonte celestial, neste manancial de vida para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém. E graças a Deus. O cuidado de Deus. Eu li um texto muito interessante em Efésios 29. Esse texto, ele é muito utilizado principalmente quando se fala de marido e mulher. É um tipo, tá certo? De como o homem deveria amar a sua mulher. Mas a verdade é que um tipo, ele representa aquilo que é mostrado como modelo. Ou seja, o Espírito Santo, ele está falando aqui que o relacionamento de Cristo com a sua igreja deveria ser um modelo o qual os homens deveriam usar em relação ao seu compromisso com a sua esposa. Hoje eu não quero falar desse modelo do homem para a mulher, mas eu quero falar do modelo, que é Cristo e a sua igreja. Amém? Porque é um tipo perfeito. Porque se por um lado o homem precisa cuidar da mulher, aqui o apóstolo Paulo está falando que o modelo é o cuidado de Deus com a sua igreja. Deu para entender, amém? Se nós observássemos, alguém já ouviu uma pessoa que se suicidou? Ouviu o caso de uma pessoa que tenha se suicidado? E qual que é a marca? Se você observar, olha aqui para mim, pensa comigo. Se você observar um suicida, o que que passa no coração dele? O que que passa no coração de um suicida para o levar à morte? O que que leva uma pessoa a colocar um revólver na sua cabeça, uma corda no seu pescoço, a se lançar no despenhadeiro, como fez Judas Iscariotes? Podemos observar e você me diga um monte de argumentos, talvez remorso, talvez amargura. Eu até concordo com você. Mas profundamente ele tem um ódio no seu coração. Se uma pessoa suicida porque a mulher o deixou, talvez ele tenha ódio da mulher, ódio de si mesmo. Judas Iscariotes. O que motivou ele a fazer isso? Ódio da própria traição dele. Ele se odiava pelo ato que fez. Então, todo suicida, se você observar, lá no cerne, né? Lá dentro, lá no meio da coisa, existe um ódio. Existe um sentimento muito ruim dele com ele mesmo, ou dele com outras pessoas. Mas o Marte, você sabe o que é o Marte? Marte é uma pessoa que morre em prol de uma causa, não é verdade? O muito conhecido no Brasil é Tiradentes, né? Tiradentes foi o Marte. E qual que é a marca de uma pessoa que é martirizada? Cristo também foi o Marte. O apóstolo Paulo foi o Marte. E o que que é que motiva a morte de um Marte? Se por um lado o suicida é o ódio, por outro lado, no Marte nós vamos encontrar o amor por uma causa, não é verdade? Cristo morreu por amor de nós. Tiradentes morreu por amor ao Brasil, foi isso? E apregoar. E quando nós olhamos esse texto, olha que coisa maravilhosa, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, ou seja, ou a pessoa entrega a sua vida, destrói a sua vida por uma causa muito nobre ou por uma causa muito ruim, é um suicídio. Mas uma pessoa não tem prazer em perder um membro do seu corpo. Quando você machuca, você fica feliz? Quando você bate a cabeça, né? Sabe quando você está assim mexendo negócio e bate na quina, assim, na mesa, você vai dar aquela subida? Hã? Ou nesses dias, nunca ninguém fez isso, né? Dá uma batida com a unha na quina da parede, sabe que é gostoso isso? Hã? É, querido, é nessa hora que a tua conversão é testada, você sabia disso? É nessa hora que nós vamos ver se você foi tratado à luz da palavra, porque o velho homem chega a gritar para sair aquele. Né? Eu, de vez em quando, assim, é. Aleluia! Mas, até recordo, mas que bem, lá no fundo do velho homem chega a gritar, não é verdade? Então, nós, por natureza, ninguém odeia a sua própria carne. A pessoa, quando está com a dor de cabeça, ela vai com remédio para dor de cabeça. Quando a pessoa está má, ela vai no médico. E mesmo quando ela inflige uma dor, por exemplo, uma cirurgia, uma vacina, ela está ciente que daquilo ali é para fazer um bem maior. Mas, sem motivo aparente, ninguém toma injeção. Já viu alguém chegou lá no hospital? Você já imaginou uma pessoa passando no hospital e passar lá e diga assim, olha, quem você precisa? Eu preciso tomar uma injeção. Fala, por quê? Injeção para quê? Não, não, é só cada agulhada. Não tem disso, tem? Ninguém faz isso, porque nós amamos a nós mesmos. Então, olha aqui, o sentido aqui é que Deus, ele cuida de você de uma maneira tremenda. E quando Deus fala de cuidado, usando o tipo de cuidado aqui que o homem tem que ter com a sua mulher, como Deus tem com a igreja, como Jesus tem com a igreja, ele fala e ele nos mostra que é o modelo perfeito, porque é fundamentado em coisas profundas. Quando Deus criou o homem, o homem peca, Deus mostra o cuidado e como ele compreende eu e você, nós como massa, como carne, como barro, e a misericórdia dele é demonstrada em toda a Bíblia. A primeira demonstração clara da misericórdia de Deus aqui, podemos ver que quando o homem começa a pecar desenfreadamente, ele começa a fazer caminhos tortuosos, assassinatos, prostituição, e Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem viva muito. E ele diz: eu não vou contender contra a carne. Ou seja, Deus observa que o homem está falido, caído. E ele nos dá um dom que você vai dar risada, mas é verdade, é uma maravilha esse dom. E você vai dar risada, mas você precisa entender que é uma coisa necessariamente boa. Deus diz para o homem não viverá eternamente. Os seus anos serão 120 anos. O que você está falando, pastor? Eu estou falando da morte. Morte é uma coisa boa? Querido, imagina aqui comigo, se Hitler, Napoleão Bonaparte, e quando outros ditadores, crápulas, pessoas ruins, assassinos, eu não estou falando só desses que são abertos, mas dentro de pessoas que estão pegando, traficantes, não fossem premiados com a morte para liberar ele dessa sina de desgraça, e desgraça própria, e desgraça de outro. E você não fala que é bom? Eu vejo crentes que falam assim: não, precisa ter pena de morte. Quando morre um assassino, a pessoa chega a declarar, mas fala: foi bom. Quando você vê um pedófilo que pegou 10, 15 crianças de repente só porque ele morreu, você não fica tão triste. Então, esse fato de Deus da morte é um sentido de nós vermos o mundo livre dessa falta de freio do ser humano. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus, ele se interessa de uma tal maneira de cuidar de nós, que a maioria dos deuses que as pessoas adoram são seres impessoais, né? Principalmente aí, você pega os indígenas, é o sol, a lua e tantos outros deuses. É Deus que está acima, numa atmosfera maior, e não tem contato ou muito a ver com o ser humano. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, olha para você ver. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, versículo 14: e ele se fez carne e habitou entre nós. Olha uma coisa maravilhosa. Ele se fez carne e habitou entre nós. Deus, maravilhoso, poderoso, eterno, cheio de poder, ele se esvazia sua própria glória, não é verdade? Ele se esvazia da sua gloriosa manifestação, ele se afasta do seu Pai, o Pai de amor, agora ele está distante, ele se afasta de sua mãe, que é a sua glória, e desce em carne. E quando Isaías retrata o Messias, lá em Isaías 53, ele diz que foi subindo como renovo e como raiz de uma terra seca. Já viu uma raiz de uma terra seca? Quando você arranca uma planta que está seca, não tem nada de agradável. Diz a palavra de Deus que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus Cristo foi o homem que teve fome. Às vezes ele tinha que estar nos lugares desertos para ter um pouco de descanso. Quando ele foi confrontado sobre discipulado, ele disse: olha, se você quiser vir atrás de mim, mas lembre-se, o filho do homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Diz que ele chorou por Jerusalém, ele chorou quando Lázaro morreu. Ele sentiu as mesmas misérias que eu e você. Ele soube o que é ter uma dor de cabeça. Ele soube o que é ter limitações. Ele soube o que é padecer. Ele soube. Ele suou o sangue. Ele sentiu dor. Ele se comovia internamente, emocionalmente. Porque ele foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele encarnou. Ele sabe o que você faz, querido. Olha que Deus. Ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é dor. A terceira coisa aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, o apóstolo Paulo, ele diz que o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão foi espírito vivificante. Quem ele está falando? O primeiro Adão, ele está falando de Adão, lá do Éden. aquele que juntamente com a esposa infringiu o mandamento de Deus. O segundo Adão aqui é um tipo de Cristo, aquele que desceu do céu. O primeiro Adão da terra, o primeiro Adão é pecaminoso, já o segundo Adão que vem do céu, Jesus Cristo, puro, imaculado, embora tivesse sofrido, embora fosse humilde, pobre, mas da mesma maneira que Adão disse para Eva, quando Eva foi criada, ele disse que agora em diante chamarás mulher, porque é ossos do meu osso e é carne de minha carne. Da mesma maneira, olha aqui para mim, querido. E você talvez diga, mas Deus não se importa comigo. Deus não está interessado na situação que eu estou passando. Aleluia. Será que Deus cuida de mim? Será que Deus me reconhece como alguém nessa terra? O Espírito Santo diz para você: é carne da minha carne, é osso da minha osso. Você está me ouvindo? Olha aqui. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. A questão é: se o segundo Adão é Jesus, Espírito de Cristo, da mesma maneira o sangue dele proclama no céu: sangue do meu sangue, carne da minha carne. Ele nos ensinou a chamar a esse Deus que ele chamava de Abba, Papai. Ele também nos ensinou. Querido, diga para a pessoa que está ao lado, isso é muito importante, diga: você é da família de Deus. Diga: carne de sua carne. Diga: osso do seu osso. E ninguém detesta sua própria carne. Deus! Você está ouvindo isso? Ele não quer destruir a si própria. Quando Deus fala da sua igreja, Cristo é cabeça e nós somos socorro. E ninguém detesta a sua própria carne. E ninguém detesta, odia a sua própria carne. Querido, ele te ama. Ele vai cuidar de você. Pastor, mas essa luta é porque a carne enferma. É que a carne tem limitações. Mas da mesma maneira que a carne enferma e tem limitações, em cima de ti é um Deus que cura a tua enfermidade e te levanta e te restaura. Aleluia. Você está ouvindo isso? Deus, porque ninguém jamais motivou a sua própria carne, antes a alimenta. A palavra original aqui no grego é nutrir, como se nutre uma criança, do nascimento até que se forme. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que você pode estar começando o evangelho agora. Ou talvez você esteja terminando a tua jornada. Mas diz o Senhor, não há de faltar o sustento na tua vida. A alegria do marido é deixar a comida em casa. Eu fico feliz quando eu chego lá em casa, minha esposa gosta da minha comida, fico muito feliz com a minha palavra. Hoje está bom. Aí eu tento fazer uma comida melhor. Outro dia eu fiz um arroz, né, um negócio lá, eu deixo quase todo o prato, falo, Jesus. Aí à noite eu me superei. Fui lá, comprei uma calabresa, uma carne de segunda, comprei umas folhas de louro, estou mentindo? Umas folhas de louro, um bacon, fiz uma bela, uma feijoada light. Aí ela comigo, ela remou. Eu fico arremada. Aí eu fiquei feliz. Da mesma maneira, querido Deus, ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. A palavra de Deus diz que Deus suprirá cada uma das necessidades segundo as riquezas da sua glória. E quando Deus diz para nós: não sejais como os gentios que ficam ansiosos, sois mais preciosos que os pardais. Não há de faltar nada. Se Deus tem suprido cada uma das necessidades do povo por todos os tempos, ele há de suprir as tuas necessidades nesse tempo. Pastor, mas eu estou enfrentando uma crise. Você está no deserto? Ei, você está no deserto? Aleluias. Porque o mesmo Deus que sustentou 3 milhões de pessoas no deserto, Ele há de sustentar a tua vida no meio dessa sequidão. Aleluias. Pastor, mas o que eu tenho é pouco. O que eu tenho é mínimo. Coloca nas mãos de Jesus. Da mesma maneira, querido, que 5 pães e 3 peixes sustentaram 15 mil pessoas, Deus há de multiplicar. Levanta tua mão, eu quero proclamar esta palavra. Deus há de multiplicar, prepara. Deus vai usar tua vida para mostrar que Ele é Deus. Sentido espiritual aqui, querido, é muito profundo. Como Cristo alimenta. Jesus disse: vocês dizem que comeram o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão do céu. E quem de mim come, ele não tem falta. Quem de mim come, ele recebe aquilo que mata a fome, a alegria da paz. Você já comeu o pão do céu, querido? Você já realmente comeu o pão do céu? Se você realmente comeu o pão do céu, você olha para a dificuldade e você diz: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. E da mesma maneira, querido, que não faltou água naquele deserto. O que é água, pastor? Água é aquilo que é mais necessário das nossas vidas. Aquilo que não pode faltar no cotidiano. Sabe o que eu tenho para te dizer, querido? Se não sobrar, também não posso dizer, não vai faltar. Diga para o teu irmão, pode até não sobrar. Diga, vai faltar, não vai. Você crê nisso? Pastor, você está dizendo que todo dia Deus vai me subir a cada dia, querido. E não fique incomodado se a tua conta vai vencer daqui uns dias. Até lá Deus vai te suprir. Porque o maná me derrama cada dia a necessidade. E preste atenção. Não fica fascinado pelo que o mundo te oferece. Pela pseudo-alegria que você tem visto instantar. Não fica aí com o teu coração fascinado pelos tesouros e pela glória do mundo, porque da mesma maneira o diabo tentou comprar o coração de Cristo quando ele disse: tudo te darei, tudo, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Meu Deus, tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito mais profundo para você. Não fica pegando as migalhas que Satanás tem te oferecido. Amém. Ou de tolo é o que ele tem oferecido a você. Por isso que a palavra diz: por que gastai o vosso dinheiro que naquilo que não é de comer? Por que se tem desgastado? Por que se tem estado seco por dentro? Se diante de ti está o manancial das águas vivas. E talvez você diz: ah, pastor, eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo. Ah, não, se eu tiver isso, ou se eu tiver aquilo, se eu tiver uma casa, se eu tiver um relacionamento, se eu tiver outro emprego, você não está sabendo o que você está querendo. Não é disso que você precisa. Como aquela mulher que buscava água todo dia ao meio-dia, e mesmo assim era infeliz. Bebia a água que o mundo dava e era infeliz. Porque o mundo tinha oferecido 5 relacionamentos, 5 fracassos no seu relacionamento. E Jesus estava diante dela e disse: eu tenho uma água para te dar. Uma água. Uma água que vai te matar sede. Uma água que jorra em ti e vai te matar sede. Você quer essa água? Quantos querem a água que você tem? O que você está falando, pastor? Estou falando que esta água, ela não se baseia em coisas. Ela se baseia naquilo que está dentro de você. Por que, querido? Aquele que tem a felicidade baseada em coisas, quando a coisa desaparece, ele entra em depressão. Ele entra em miséria. Aí ele faz aquilo que a maioria das pessoas fala. O ódio no seu coração gera morte na sua vida. Jesus disse: eu tenho uma arma que beber desta água. Não é o sistema, não é o mundo, não é os dias, não é os meses. Não é pessoas que vai fazer feliz. Mas a felicidade vem de Deus. Diz a palavra de Deus: antes a alimenta e dela cuida. No original aqui o termo é aquecer. É. No original, alimenta e aquece. É o termo. O que você está falando? Eu estou falando como qualquer marido. Ele sente bem quando a sua família está bem alimentada e ela está aquecida. Ou seja, ela tem uma casa. Ela tem algo que traz refrigério nos dias de calor, como também tem calor nos dias de inverno. Não é verdade? Da mesma maneira, Deus tem isso para nós. Deus era uma coluna de fogo. Lá em Êxodo, ele era uma coluna de fogo durante a noite. Por quê? Porque o deserto era frio. Ele era a referência de aconchego. Quando as pessoas viam aquela coluna de fogo, eles lembravam: ah, Deus está conosco. Você tem o Espírito Santo no coração. Há um fogo que te aquece, querido. Há um fogo que te aquece nesses dias de mornidão e frio neste. E presta atenção no chamado de Jesus Cristo. Quantas pessoas têm fracassado, quantas pessoas têm se destruído, quantas pessoas têm errado, trocado os pés pelas mãos, invertido a ordem das coisas, porque têm colocado em primazia a vida da carne em detrimento da vida espiritual. Jesus, quando ele olhou para Jerusalém, ele viu aquela cidade maravilhosa. Mas Jesus sabia também que havia um tempo que havia a desgraça de bater naquela porta. Viu, querido? Não firma o teu valor em coisas e pessoas. Firma o teu valor em Deus. Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te estão enviados, que apedrejas aqueles que são enviados. Jesus disse: quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. Você viu que foi bonitinho, a galinha, quando o avião está rondando, ela tem que ir bem debaixo das asas. Quando está de noite frio, de península do Pará, é coisa linda, né? Quem já viu isso, Gabriel? Não fica em coletinha lá. E chega perto. Às vezes criança se engana que é um península bonitinho, né? Ela vai toda contente. Ei, menino! Galinha arrepia. Mexe com o Samuelzinho que você deu, você vai ver. Esposa, arrepia. Ah, já. Eu também. Até se beijar com o galo, entendeu? Pior. Jesus disse: quantas vezes eu quis que vocês estivessem debaixo? Sabe o que a galinha representa? Representa cuidado extremo. Representa calor. Representa refrigério. Da mesma maneira, querido, que o Espírito Santo, se você tem um relacionamento com Deus, ele te aquece. No meio das heresias, dessas pessoas que vão saindo, não tem destino certo, e você está firme na presença de Deus. Quando o teu espírito está: ah, Senhor, eu estou entrando, são tantas aflições nesse dia, são tantos problemas. Você chega aqui na igreja frio, aí você recebe a palavra, a coluna de fogo que aquece o coração. É verdade também que, da mesma maneira, querido, que o povo, no deserto à noite, era aquecido pela coluna do fogo. Também é verdade que, quando precisava caminhar no deserto durante o dia, as temperaturas do deserto facilmente avançam acima de 50 graus centígrados. Diz que a coluna de fumaça. Ela ficava entre o ardor do sol e o seu corpo, trazendo refúgio. Sabe o que significa isso? E quando, querido, fale aqui para mim, quando precisar da tua luta, certo? Quando o diabo se levanta, quando coisa ruim, carcará sanguinolento, se levanta para destruir tua vida, usa o vizinho, usa aquela pessoa que trabalha com você, usa aqueles que estão perto. Parece que o sol quer abrasar a tua cabeça, mas agora o Espírito Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia. O que é que acontece? Você sente a paz do teu coração. Amém, querido? O estilo está se levantando, a guerra está te cercando, mas você fala assim: graças a Deus. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele que confia em ti, porque ele acredita em ti. Receba a paz de Cristo. Se você entrou com tribulação aqui, querido, se o exame do médico tem atribulado teu coração, se a guerra tem se levantado, receba a paz de Cristo sobre a tua vida. Quando nós olhamos aqui nesse texto, cuidado, alimentação, nutrição e acolhimento. A coisa mais fácil de demonstrar isso aí é a figura do pastor, né? Eu não estou falando do pastor da igreja, estou falando do pastor que eu vejo. De todos os animais, talvez os que mais carecem de proteção e cuidado sejam as ovelhas. Porque a ovelha, ela é meio míope. Você sabia disso? A ovelha, assim, por natureza, ela é meio míope, ela não enxerga. Ela não tem instinto em relação ao perigo. A ver o lobo ali perto dela, nem liga. Até que ela morre. Então, a figura que Deus usa do pastor do ovelha, quando Jesus está lá em João 10:10 falando, ele fala: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço a voz delas. Aonde eu vou, elas vão comigo. Ele diz: é diferente daquele que é assalariado, não é verdade? Mercenário, aquele que recebe. Porque quando vem um inimigo, vem um ladrão, vem um lobo, ele abandona, porque não tem compromisso. Mas o bom pastor não, ele briga. Lembra de Davi? Davi matou um leão, matou um urso, porque ele era um bom pastor. Da mesma maneira, querido, o cuidado de Deus nas nossas vidas vai além do que você imagina. E você fala: Deus, eu estou sozinho, você está enganado, querido. Olha aqui para mim, você diz que você está sozinho, você está enganado. Ao redor de vocês, miríades de anjos de Deus te protegendo. Amém. Ao favor de Deus na tua vida. Deus não se esquece de você. E a palavra dele diz: se perder uma, eu deixo as 99 em segurança. Eu vou atrás dela, porque ele te ama, ele te ama. Figura do bom pastor, relatado no Salmo 23. Diz que o Senhor é o meu pastor. Diga para alguém: nada me faltará. O que você tem necessidade nessa noite? Hã? Diga para o Espírito Santo: qual a tua necessidade? Hã? Qual a tua necessidade? Ele diz: nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Me guia-me mansamente a águas tranquilas. Como a água da fonte ele refrigera. Pastor, e se eu andasse pelo vale da sombra das mortes? Hã? Diga comigo: não temerei. Eu temerei. Porque a tua vara e o teu cajado. Não me consome. Levanta a tua mão e diga assim: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo. E diga: então meu cálice se transborda. Agora declara: eu sei, eu creio e eu vivo a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Se isso é verdade, dê uma forte Salvas e palmas a Jesus Cristo de Israel. Sabe por que Deus cuida de você? Porque diz a palavra de Deus que ele tem amor de uma tal maneira. Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Não é quando você está sentado aqui. Não é hoje, não é agora. Mas quando nós éramos ainda pecadores. Eu quero encerrar essa noite e mostrar a dimensão desse amor de Deus comigo e com você. Quando Deus fala da igreja, Ele está falando da carne da sua carne. Ele está falando de ossos e seus ossos. Quando a palavra de Deus diz assim: quando alguém toca no filho meu, é como se tocasse na menina dos meus filhos. A única coisa que Deus Ele exige de mim e de você é que sejamos fiéis. Porque quando alguém se levanta, mesmo com boa intenção, contra a tua vida, contra a minha vida, que se levante homens, que se levante inferno, que se levante as sentenças, que se levantem tantas coisas. Se você conhece o Espírito Santo, alguém que conhece o Espírito Santo, sabe essa doença que levanta contra a sua vida? Sabe essa perseguição que tem que se levantar? Você ouviu o Espírito Santo falando com essa situação? Tudo é para ti. Recalcitrar contra os meus rivais. Você está ouvindo isso? Alguém que seja filho de Deus aqui ou não? Alguém que seja filho do Senhor Deus? Eu estou encerrando. Coloque-se de pé, por gentileza. Quando Pedro negou Jesus, eu não sei se você parou para pensar os 3 dias que ele passou. Se você chegou já a imaginar o que Satanás soprou na cabeça dele. E quantos olhares esse Pedro recebeu. E eu penso que ali mesmo, no círculo íntimo, às vezes não falava nada, né, querido? Porque tem vezes que o olhar fala mais qualquer palavra, não é verdade? Sabe quando a pessoa olha assim para você? Sei. Ah, você que disse que não negaria, que iria com ele até a morte. Agora ele está morto, você está vivo. Então. Jesus disse que Satanás pediu a vida de Pedro para cirandar. Cirandar é passar um cavalo em cima do feixe de trigo para debulhar o trigo. E eu penso que talvez, referindo-se a esses 3 dias que Pedro passaria. Eu sei que o diabo, eu penso, eu não posso falar, mas eu posso confabular. Que o diabo falava: mas que tipo de homem é você? Você é uma vergonha. Mas seja pelo menos homem e faça o que Judas fez. Olha o exemplo de Judas, foi mais homem que você. Dá um fim nessa desgraça. Que tipo de homem é você? Não há perdão para a tua vida. Você traiu Deus. Não era você que era um homem de confiança? Não é sobre ti que ele disse que também ele ficaria em igreja? Você não estava entre aqueles que ele daria a chave do reino do céu? O que você está fazendo? Você é hipócrita. Eu penso. Eu penso que aqueles 3 dias ele recebeu um bombardeio tremendo. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não sei qual seria o fim de Pedro. Mas como diz a palavra de Deus, que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Aleluia. que você está falando, pastor? Eu estou falando que, por pior que seja, querido, teu pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda imundícia. Quando Jesus, ele ressurge dos mortos, é muito interessante o contexto do que aconteceu. Ele disse: vai e diga a Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. É, está assim na Bíblia. Ele menciona especificamente Pedro, porque ele sabia como é que estava o coração. Pedro chorou, e diz a palavra de Deus, ele chorou amargamente por não ter correspondido. Ele era como uma noiva que havia adulterado enquanto o seu noivo continuava. Pedro se sentia como adulto. Quando Jesus manifesta com ele lá no lago da Galileia, durante uma pesca, diz que ele salta do barco, Jesus está assando ali um peixe com favo de mel. Ninguém fala nada. Todos sabiam que era o Senhor. Ele sentou e olhou para ele. Pedro abaixou e disse: ah, vai vir a ser humano, né? Sim. Ele só disse uma coisa: Pedro, como? A tua escorregar não chega nem aos pés do amor que eu sinto por você. Você está ouvindo, querido? Deus, ele tem cuidado muito da tua vida. Talvez você tenha escorregado caindo. Talvez a tua fé tenha chegado a fracassar, como de Pedro. E por muitas vezes você tem negado. Mas Jesus tem algo para você, ele diz para ti essa noite. Se achega aqui, ó, se achega aqui. Se achega perto de mim. Certa vez, querido, eu também traí Jesus. Eu traí Jesus. Eu abandonei. E quando eu andava pela rua e eu via algum irmão me olhava como os apóstolos olhavam para Pedro. Para aquele olhar. Porque para tirar pedra, não falta gente, né, querido? Para jogar pedra, não falta gente, né? É ou não é verdade? Para pegar aquele que está caído. Mas um dia, querido, um dia, eu estava ouvindo lá no... Lá na minha casa eu ouvia uma palavra de Deus, eu via na televisão, e o pregador que pregava, ele falava. Eu recebi o batismo no Espírito Santo 3 dias depois que eu batizei na Vá, sem saber o que era. Eu achei que, segundo os homens falavam, que eu era um pecador, que eu não tinha perdão. Eu pensei muitas vezes na vida, meu amigo. Eu pensei em deixar de existir. Mas deu em lágrimas, querido, deu em lágrimas. Senti o amor de Cristo. E eu comecei a orar. E a minha oração foi saindo em linguagem. Falei: Deus, até aquilo que tu tinha me dado, eu só senti ele falando: tu me ama. Gilson. Eu falei: eu te amo. E até hoje eu tenho ouvido ele falar: acerta mesmo, Deus. Cuida das pessoas. Querido, é desse jeito. Deus tem cuidado de mim, querido. Deus tem cuidado de mim, ele vai cuidar da tua vida. Deus não tem deixado faltar nada. Eu tenho vivido muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor tem sido fiel. E eu creio, querido, em nome de Jesus, que eu tenho muitas promessas ainda que eu tenho ainda a receber das mãos do Senhor. Se Ele me chamou, Ele é fiel para cumprir. Diga para o teu irmão, pega na mão dele e diga assim: se Deus te chamou, diga, Ele é fiel para cumprir. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: em nome de Jesus, eu creio que todas as áreas da minha vida estão nas mãos de Deus. E eu creio que não existe demônio ou homem que seja capaz de impedir o meu Senhor de me alimentar, de cuidar de mim, de amparar a minha casa, de curar a minha enfermidade, de me sustentar na luta. Deus será a tua vida, querido. Em nome de Jesus, o Espírito Santo me manda te dizer: confia, confia, confia, Deus. Ele há de suprir as tuas necessidades. Aleluia! Alguém enfermo aqui, coloca a mão sobre a tua enfermidade, querido, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu ministro nesse momento, Senhor, a tua cura, Senhor, sobre esta mulher, sobre esse homem. Ó Deus, está lá o diagnóstico do médico, mas Senhor, tu amas a tua carne. Eis aí, Senhor, carne da tua carne, ossos dos teus ossos. Eu te peço nesse momento, Deus, que a unção da cura seja derramada sobre a tua própria carne, a tua noiva, a tua igreja. Eu declaro a libertação de vícios. Eu declaro, Pai, restauração dentro da casa, dentro desta família. Ó Deus, em todo levante que tem se levantado toda a guerra, em nome de Jesus, manifesta a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.